Salvador, São 3178, sinal 10. São 3178, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus, 02 nós. Pouso autorizado, pista 10, vento 3178. Estabilizada Xané 6224. Xané 6224, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, chamar. Torre é o Xané 6224. Xané 6224, boa noite, ajuste ano 0 no 4, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde, 4980, chame Recife 2545, alterno 2685. 2545, 2685, boa noite. Tanto 3305, foi Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, tanto 3305. 21 no decimal 1, uma boa noite. Vai Fox, decimal 21 1, tanto 6, poderia confirmar se está molhado? Está 3178, na escuta? Está seco. Gente, copiou o Xené 6224? Copiado, obrigado, Luta. Valeu, pouso. R 6224, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus, 03 nós. Livre pouso para Xané 6224. São 3305, chame Recife 125, 2545, alterno 2085. 2545, 2085, alterno 3305. Obrigado, boa noite. Boa noite. Sama 723, após a posição pelo, está autorizado o procedimento da RNAVE, descida para 2500 pés, informe na final. Para pelo, autorizado a RNAVE da ANA 0723, vai informar a final. Oceaner 6224, no solo de 20, libera direita, controle solo em 121, no decimal 1, uma boa noite. Libera direita, 21, um, até mais. Sinal da 1-0 estabilizada, vou no 723. Vou no 723, chame a torre em 118, decimal 95. 2297, bom dia, senhor. Boa noite. Boa noite. Voador, Gono 723, final da 90. Gono 723, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado. Vento 150 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pista no 0, Gono 723. 723, no solo 25, libera direita, controle de solo em 121, no décima 1. 211, agora no 723. Salvador, boa noite, Azul 5001, Azul 5001. 5001, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 30 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar na pista 10, Azul 5001. Azul 5001, decolado 229, chame controle Salvador em 120, décima 8, Morro. Controle 1208, Azul 5001, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 5008. Confirme a última chamada. Para a senhorita aí, Azul 5008. Confirme o transporte acionado. 5556, Azul 5008. Seria o Azul 5001 pelo plano? Afirmo, Azul 5001. Contato radar na decolagem, me mantenha nível 320, via saída da EL, Azul 5001. 320, via da EL, Azul 5001. Confirma se é possível voar direto Mote Vazu 5001. Mantenha a saída, aguarde autorização de Recife, Azul 5001. Sete, mantenha 5001. 959, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 130 graus, 12 nós. Ali decola o 4959. O azul 5001 informa desvio à esquerda, proa 210, agora proa de Dayal, azul 5001. Gente, a proa 210, azul 5001. Afirmo, 210. Decolado 32, chama em controle Salvador em 120, decimal 8, meu voo. 120, decimal 8, o 4959, grato. Controle Salvador, 4959, da Azul, decolado. Azul 4959, contato radar decolagem, desculpado, azul 140, via saída coral. Saída coral, subindo para o 140, 4959. Autorizaria Coral e DCT? Autorizado Coral. Autorizado Coral, 4959, grato. Controle Salvador, o azul 4959, desvio pela direita para a proa 260. Proa 260, por quantas milhas? 20 milhas, senhora. Ciente, azul 4959, subo inicialmente ao nível de voo 050. Subindo para o 050 inicialmente, o 4959. Azul 4959, informe ao término do desvio. Informará. Forçada, boa noite. Consiste 4 Macaé, Castel 50. Zona 354, mostrando identificação. Desça e chega da Mari até o nível de voo 060. Para, Aprove. Eu vou 354. Solicita a possibilidade de voar na proa do Serra Vitor 368 para evitar formações próximas à Mari. Boa 354, autorizado na proa do Serra Vitor 368. Boa 354. Quem se aproveite, então, Serra Vitor 368. Obrigado. Boa 354. Bom, 354, consegui a proa que está mantendo? Está mantendo a proa do Cavito 368. Cavito 368, gente. Controle Salvador, o 4959 da Azul. Se a Proar Coral tem condições de continuar a subida? Azul 4959, vou na Proa de Coral e aguardo para subir. Aguarda a subida, o 4959. Azul 4959, ao estabilizar na Proa de Coral, está autorizando a sanção nível 4140. Prossiga. Fazendo identificação dessa via chega da Mari para o nível 060. Via chega da Mari, 060. Azul 5001, chame Recife 1251, alterno 28 decimal 35. O azul 4950 estabilizou na proa de coral. Vai continuar a subida para o 140. Confirmando a mensagem do azul 4959, confirma? 4959, subindo para o 140, estabilizado na proa de coral. Ciente autorizado a subir. Ciente autorizado a subir. Dona 354, reautorizado descida para 4000 pés, ajuste no 04. Autorizado procedimento RNAV e reporte passando terra de 366. Quem tiver 4 mil pés, 1014, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 50 graus, zona 0 nós. Gol 354, autorizado, apresenta a proa do Serra Vito 366? Autorizado. 366, gol 354. Salvador, boa noite, azul 2774, por espera, no zero. Azul 2774, boa noite, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhe, manter no zero, 2774. Rio 5972, decolado 242, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Quatro reautorizados descida para 2.500 pés. 2.500, vão 3.4. Controle Salvador, uma boa noite, o Rio 5972. Rio 5972, contato radar decolagem, suba via da EL para nível 360. 360, via da EL 5972. Solicita nível 320. Poderia voar na presente da EL? Rio 5972, voe da EL, submantém a nível 320. 320 da EL, obrigado. Portugal 03, Fock Identity, send via bomb arrival to 4000 feet, can it 1014? Via bomb arrival, can it 1014, Portugal. Uma 098, autorizada para o 366, desça para 2.500 pés, ajuste na 094, autorizado para o procedimento da Renave, reporte nacional. 2.500, 094, na produção 365, na 094. Confirm to control. Confirm that the reactor is via bomb. Send to 4000 feet, unit 1014 via bomb arrival. Copiou? 34 na escuta, agora 208. Uma boa noite. Boa noite. Federal 9973, boa noite, mantenha o ponto de espera. Tá com onde? Foi só, Coral. Blue 2774, contrato radar na decolagem, suba via Coral para nível 160. Coral 160, azul 2774. Rio 5972 autorizado nível final 320. 320, Rio 5972. 300, a sua identificação dessa via chegada Mari para nível de voo 050. E no 5972, chame Recife 1251 até 28 decimal 35. 251-2235, boa. 251. Bom, no 354, torre 1895. 1895, estabilizado, igual 354, TJ. Pessoal da Boa Noite, com 354, no RW, pista 10. Boa, 354, boa noite. Ajuste 10014, traço avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 079. Ele pôs pista 10, igual 354. Radial 250 de Salvador. Esquerda 085, radial emite 250 de Salvador, passagem 22, 24. O azul 2774 forma de desvios à esquerda, a magnética 220, evita formações. Esquerda 220, copiado azul 2774, informa o termo de desvio. Vamos lá, o ideal seria fora de coral. Cruzado, coral. Coral 2774. O 3600, aguarde para voar etapa. Os 224, agora à esquerda, proa 070, permanece limite. Ok, agora 070, permanece no limite, passarei 2224. Informação 1, cruzando 2312. Canal 6212, a identificação desça para nível de voo 070, velocidade 2509. Passarei 2224, para nível descer. Passarei 2224, desça para nível 060. 060, passarei 2224. Federal 9973, Torres. Após a passagem do bang da Gol final para pouso 1-0, autorizada alinhar e manter pista 1-0, preparando-se para a decolagem assim que autorizada. Controle 66, 1098. 1098, complexo emitor em 198, decimal 95. 1098. 1098, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o Boeing 737 da Sideral, alinhando e iniciar a rolagem. Pego 2224, confirme a velocidade indicada. 240 nós. Sim. 130 graus, 079. Controle, o Oceania 6212, vai cruzar 180 em descida para prosseguir. Oceania 6212, aciona identificação, desce até nível de voo 070. Identificou, 070, 6212. Passagem 2224, continue descida 4 mil pés, ajustado 1904, vou indo à proa do Serra Victor 366. 4 mil, proa do Serra Victor 366, passarei 2224. Noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 1134. Voo no 098, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 079. Primeiro pouso, voo no 098. Zeral 9973, decolado 53, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Desce, aporte do posto teste em Serra Vida 366. Deporte, NS, aporte, runway 10, aporte, 2366. Salvador, bom dia. Azul 2534, acione identificação desse nível de voo 080 via chegada mar e reduza a 250 nós para o sequenciamento. Passageiro 2224, desça 3 mil pés. 3 mil pés, passageiro 2224. Tram 3600, reautorizado descida 4 mil pés, ajustado no 0104. 4.0104, 3600. Oceania 6212, reautorizado descida nível de voo 050, confirme sua velocidade indicada. 050, está mantendo 2509. Gente. Controle Salvador, boa noite, 09973. Federal 9973, contato radar na decolagem, suba a nível de voo 360 e voe na proa de Leda. Sobe o 360, voando Leda na presente, obrigado. Gol no 134, autorizado a alinhar e manter, pistão no 0. Aí mantenho no 0, no 134. E 534, desse nível de voo 060. Bono 098, no solo 55, libera a direita, controle solo em 121, decimal 1. Conseguiu copiar os anos, né? Afirmo. Obrigado. 07, aciona identificação, desça nível de voo 070 via chegada Mari e reduza 250 nós. Informação para o 407. Identificação, desça nível de voo 070 via chegada mar e reduz a 250 nós. Já está na terra, 250, vai descer até o 070, o azul passa no 070. Gente. O Salvador passarei 2224, necessita um pequeno desvio aqui à esquerda para ligar a formação. Desvio, passarei 2224, confirme quantas milhas na proa. Deixa eu manter aqui a proa 060 por mais 10 milhas, senhor. Gente, tá feito 224. Contra o Salvador, o azul é 713, boa. Lu, 2713, aciona identificação, está em contato com o radar, vou na proa de bom. É na proa de bom, senhor. 3600, vetoração para sequenciamento, inicialmente com esquerda para o A360. Esquerda 360, Salvador Echo Oscar 023, position Sierra Virtual 360. É Portugal 023, complete the approach in the contact tower frequency 118.995. 1995, Porto Virtual 3, Mano 34, decolado 57, chame controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, graças. Quando possível, Serra, Victor 366, passarei 2224. Será o 9973, Recife, 125.1. 251, será o 9973. Então, desvio, esquerda. Forma é Recife do desvio, será o 9973. Vamos lá, boa noite. Confirma o limite para o 3600, por favor. Inicialmente a radial 270. 270, Salvador, 3600. Oceania 6212, reduza para 2209. 2209, Oceania 6212. Azul 2534, reduza 2309 para sequenciamento. Passarei já, vou na produção, Serra Victor 366. Então, 3600, reduza para 2009, aguardando a Brut Serra Vitor 366. Já está reduzido, 3600. Salvador, gol 1134. 1134, contato a decolagem sob a via Puca para nível de voo 350. Sob via 350, gol 1134. Então, 3600, reassuma a navegação na proa do Serra Vitor 366, descida 3000 pés. 3.000 pés, voo 3.600. Oceania 6212, desça 4.000 pés, ajuste 1.0 no quadro. 4.000, 1.0 no quadro, Livre de desvio da Sander 6212, aposto quando possível para o alto Serra Vitor 366. Vamos lá, 6212. Ô, passarei 2224. Autorizado, reposto passando Serra Vitor 366. Passará Serra Vitor 366, passando 2224. Então, 3600, deixa 2500, pega autorizado RNAVP, sono 0, reposto passando Serra Vitor 366. 2500, pega e toma lá no 366, iniciando o 3600. O 2534 reduza para 2009. 2534, após etapa, ele vai embora para o Portugal. Para a Vitor 368. Após etapa, ele vai embora para o 3068, azul 2534, autorizado, descida nível de voo 050. 050, para a Azul 4107, desça até nível de voo 060. 060, 07. Sané 6212, confirma ainda quantas milhas no desvio? 3,66, baixar a checa. Recortado, Tom, 6212. Sané 6212, confirma ainda quantas milhas no desvio? 5. 100 após desvio, vou direto para a Vitor 366, 2500. 25007. Controle passageiro 2224, final da 10, Bachate Acabizou. Passageiro 2224, torre 1, 98, decimal 95. 1895, passageiro 224, boa noite. Controle. Azul 2774, se deixar determinado um minuto para coral, chame o controle Léo Z1201 e solicite nível de voo 180. A margem de liberação, por gentileza. Ok, guarda a liberação, baixar o check-up, vocês 224. Então, 3600, complete, chame torre 1998, decimal 95. 1998, 1134, Recife, 125, decimal 45. 2545, grato. 3600, Oceané 6212. Gente, Oceané 6212, autorizado a RNAV, pressão no zero, reposto passando CA Vitor 366. Reportará 6212. Azul 2534, desça 4 mil pés, ajuste 10014. 4 Salvador, é o Azul 2713, para descida. Azul 2713, desça 4 mil pés, ajuste 10014. 4 mil pés, a gente no 0 no 4, o azul 427113. O azul 234, que no desvio à esquerda, volta e retorna na prova do Serra Victor 368. Serra 2534. Azul 4107, desse nível de voo 050, após etapa e vai na prova do Serra Victor 368. 5 mil pés após o TAP 368, um pequeno desvio à esquerda aqui, pro 023. Salvador, boa noite, está 3600, final da 10. Está 3600, boa noite. Mantenha a aproximação, aguarde pista no zero livre. Ajuste no zero no quadro. Aguardando pista livre, está 3600. Passareiro 2224, no solo 05, libere a direita e chame controle solo em 121, décima 1. Liberar a direita e chamar solo 211, o 2224. 3-4, autorizado para o procedimento da RENAVE, a partir do SAB 368, reporte nacional. 7-4, artigo 368, está autorizado a RENAVE, vai reportar final, 2-2-4. Também 62, 1-2, esquerdo, 1-8, 1-2. 62, 1-2. Passou 3-6, estabilizado. E redução para a aproximação final, chame torre em 1-1-8, decimal 95. 4107, após desvio, vou ser rápido 368. Afirmativo, vai manter para pronto mais 8 milhas, é igual 368. Para... Ele poderia confirmar o ajuste 4107? Afirma na 014. 1-0 no 4, só para confirmar que está autorizado 5 mil, né? Afirmativo. Guarde autorização de pouso e reporte na MDA, por gentileza. Vai reportar, aguardando o copo número 2, o 362 número 2. Visão Nacional da Renave Azul 2534. Gente, reporte passando o CRV 366 Azul 2534. A gente está reportando a passando 366 ou 2534. Do 4107, autorizado descido até 4 mil pés, autorizado procedimento da RNAV, redução para 2009. 209, 4 mil pés, 4107, autorizado procedimento. 00 no solo 08, libera direito e reporte pista livre. Libera direito e reportará pista livre, 3600. Azul 2534, descida autorizada para 2506, chame a torre 1895. 1895, Azul 2534. 6212. TAM 3600, chame controle solo 21 decima 1. 21-1. 2500, reportar o 366, 4107. Salvador, boa noite, Azul 2534, sinal da RNAV. Azul 2534, boa noite, mantenha a aproximação, aguarde pista no zero livre e ajuste no zero no quadro. No zero no quadro, vai aguardar a pista livre. Reduza para 2009. 209, 2703. Direita, controle solo em 121 na décima 1. Direita 21, Montaner 62, 1. Esquerda aqui, 4107. Posso me aproveitar por quantas milhas? Já está retornando mais 4 milhas. Pouso autorizado, Azul 2534. Canal 6224, pouso da final, ponte ali, AMT. 6224, aguarde por gentileza. A aeronave aproxima mais um pouco, tem mais uma a retaguarda do tráfego, aguarde por gentileza. Aguarde. Passando 366, Azul 4107. Azul 4107, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, boa. Controle Salvador, boa noite, Azul 4107, passando 366. Azul 4107, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. Aguardando a autorização, 4107. Reduz para 180, autorizado RNAV 2713, 1.3. Caso 2713, vai seguir tráfego posição de 11 horas, 8 milhas e meia, passa o servo de 366, com 1870 de Grand Speed, o Embraer 190. 107 na 13 da Serra. Salvador da 3, 5, 3, 4. Após a passagem do Embraer do Azul, autorizado alinhar e manter pista no zero, preparando-se para a decolagem assim que autorizado. Informa o tráfego a aproximadamente 9 milhas para pouso. Positivo, após a passagem da aeronave Brasil, alinhar e manter, prepara-se para encerrar. Solo zona 3, primeira e direita, e chame controle solo em 121, décima 1. 1211, saindo à direita, décima 1, solo Salvador. Sétima 3, livre, descida para 2507. 2500, 2703. Caner 6224, ao alinhar decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 079. Bom, está iniciando, 62,